A justiça acatou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais e condenou um homem do município de Guanhães, no Vale do Rio Doce, a 3 meses e 10 dias de detenção e a pagar indenização por danos morais no valor de R$50 mil à ex-companheira, em razão de ameaças feitas a ela por meio de aplicativo de celular. Conforme a denúncia proposta pela 2ª Promotoria de Justiça de Guanhães, o agressor e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 3 anos. Contudo, o réu não aceitou o rompimento do casamento e passou a ameaçar a ex-companheira, impelido por ciúmes. Em mensagens enviadas à vítima pelo aparelho celular, o homem disse que iria destruí-la e ainda que a morte do filho comum do casal era apenas o começo do fim da ex-companheira. De acordo com a vítima, esta não foi a primeira vez que o ex-marido a ameaçou. Além de pedir a condenação do acusado pelo crime praticado, o MPMG requereu à justiça que o acusado fosse condenado a pagar indenização pelos danos morais causados à ex-mulher, sustentando que, neste caso, o abalo e sofrimento não dependem de prova. O judiciário acolheu a tese apresentada e condenou o réu ao pagamento da indenização, fixando o valor em R$50 mil com base no poder aquisitivo do acusado. O processo corre em segredo de justiça. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Twitter e no Instagram. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.